Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Luquezzi. Em nosso tratamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô. Alô, vovó. Agora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, mais uma audição de Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade, a sua pedida matinal de todos os domingos. Em nosso departamento de dial, mais uma vez nós contamos com o competente Adriano Mendonça, que dá toda assistência para que esta audição chegue bem a seu rádio. Mas na abertura, nós vamos com música. Missiva que vem da Super Cap. Missiva que vem da cidade Ademar, lá de São Paulo. E quem nos envia a cartinha é o senhor Humberto Macedo, que fica em sintonia com a nossa Rádio USP da Pauliceia Desvairada. E ele, nesta manhã de domingo, gostaria de ouvir esta gravação maravilhosa feita pela Ruth Eli, para a gravadora Eldorado, do saudoso sambista Adonirã Barbosa, saudosa maloca. Notem que gravação diferenciada e bela. Sexteto Colibri da cidade de Ribeirão Preto. Sexteto Colibri conosco, em nossa passarela imaginária, vai executar do J.T. Guimarães, Sons de Carrilhões. Preciosidade da nossa música popular do passado. E ainda para ele, que reside em nossa Pauliceia Desvairada, nosso gentil ouvinte, senhor Humberto Macedo, pela vez primeira conosco, ele gostaria de ouvir esta gravação feita na Argentina, Dalva de Oliveira, saudosa intérprete. Aqui, em nosso coreto imaginário, ela defende, do Armando Cavalcante, Maria Escandalosa. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Aqui onde agora está esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia eu nem posso me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fumo pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: o homem tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformo mesmo quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor, que hoje nós pega paia nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, din din dom de nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, din din dom de nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Thank you. escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendia o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Maria escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Hoje ela não sabe nada de história, de geografia, mas seu corpo de sereia dá aula de anatomia. Desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Missivas recebidas hoje aqui em nosso coreto. Esta vem da Morada do Sol. Quem assina é o Sr. Francisco Medina Martinez. Esta missiva será posteriormente atendida para a satisfação nossa e dele, o nosso ouvinte, Sr. Francisco Medina Martinez. Também recebemos da SUCAP a carta que é assinada pelo senhor Altivo de Oliveira Neto, da rua Afonso Duarte, São Paulo, capital, a nossa Pauliceia desvairada. Pela audiência, os nossos agradecimentos. É uma carta super simpática que será lida na audição vindoura. Ainda o nosso coreto recebeu, também da SuperCap, para a Rádio USP de São Carlos, um jardim, um coreto, a música e a saudade, do advogado Dr. Antônio Pérez Penin, uma simpática correspondência, que será lida também em audições vindouras. Mas, vamos nós com música? Vamos sim, nós vamos atender agora, de acordo com o nosso roteiro, o senhor Otávio, que reside em Araraquara, nossa querida Morada do Sol, que também desperta o som desta pedida sonora, e ele gostaria de reativar a sua memória em arranjo da Tabajara para a voz da saudosa intérprete Marlene. Aliás, esta é viva, para a satisfação nossa, canta do Haroldo Lobo, Eva. Para ele, o araraquarense em nossa sintonia, Sr. Rui Otávio, que reside na rua São Bento, Oswaldo Barro, excelente violinista, ele que pertenceu à Sinfônica da SuperCap, aqui com seu conjunto e seu violino, arranjo dele mesmo, Oswaldo Barro, do Catulo da Paixão Cearense, Ontem. ao luar. Eu jogo a roupa fora. som, as vozes, os cantores, as composições, os arranjadores, as gravações autênticas e originais. Tudo isto em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas agora nós vamos, o Adriano, para o nosso intervalo e na volta estarão em nosso coreto imaginário Orlando Silva, Lamartine Babo, Roberto Faisal e Radamés Nathalie.